Eu sou controle de Salvador, assistindo a investigação. Desço para 2.000 pés, altíssimo 0.221. E com a estabilidade. 5 livre, 10.6 livre. 2,6012, fly at the Duna intersection. three final contact to Bedford on the lookalike. número 857, pouso. Aciona 5216, controle 120.8. Thank you. Terra 380, olha onde foi. decimal 0, terra 28, decimal 8. Zero, geral, Zoleta, Gol 9083.